Começando agora a 13ª edição do podcast Trio Wide, mais um final de semana movimentado da NASCAR. As três categorias foram para a pista, duas em Atlanta, Nationwide no sábado e a Sprint Cup no domingo à noite. E a Truck Series visitou pela primeira vez o Mossport Raceway Park no Canadá. Nós vamos começar o primeiro bloco falando da prova da Nationwide em Atlanta, no sábado à noite, vitória de Kevin Harvick, pedindo, como de costume já, a intervenção do meu amigo Leonardo Guina, com os comentários e os destaques da prova dele, e posteriormente o Hélio Lima fala os seus destaques e nós vamos debater o que aconteceu no sábado em Atlanta. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Hélio? Bom, vamos começando mais uma edição, né? Falando da corrida da Nationwide, aconteceu sábado à noite. E foi uma corrida bem movimentada, aconteceu bastante coisa. Uma corrida gostosa de se ver. E só falando um pouquinho do Kevin Harvick, ele chegou à sua 30ª vitória, se eu não me falha a memória, na Nationwide Series. Não, 40ª vitória na Nationwide Series. Foi a primeira dele esse ano. Né, já tinha tentado já outros, já tinha feito mais 6 corridas, aí ele conseguiu vencer só agora. O Kevin Harvick cresceu na corrida, largou lá atrás, né, e acabou crescendo na corrida, o Kevin Harvick. E os meus destaques hoje, vou começar falando do Kyle Larson, que com certeza fez uma excelente corrida, teve um bom equipamento, apesar que depois no final da corrida acabou não passando a inspeção o carro dele. Né, mas ele conseguiu fazer uma boa corrida, marcou mais um top 5. Perdão. Ele faz o mesmo resultado de Bristol, né? Bristol tinha sido quinto, agora em Atlanta ele foi quinto novamente, né? Agora ele já soma 7 top 5 e 14 top 10, um número muito expressivo para o Kyle Larson. Meu outro destaque foi o Trevor Bayne, que eu pensava que ele iria andar até muito melhor, né? Mas ele teve uma corrida em sétimo, fez um bom resultado. Resultado até que importante para ele, que vem devendo bons resultados, né? Apesar da sequência boa desde Iowa, que ele só termina no top 10, mas ele acabou terminando a corrida em sétimo nesse final de semana. Meu outro destaque também foi o Austin Dillon. Vou colocar ele como destaque, ele terminou a corrida em oitavo. Eu tinha apostado nele como seria o vencedor, né, da corrida, mas ele acabou terminando a corrida em oitavo. Mas é um resultado bom para ele também, porque agora ele soma 8 top 5, 15 top 10 e continua em segundo na tabela da classificação. E por enquanto os meus destaques são esses. Tudo bem, pessoal? Foi uma boa corrida. Todo mundo acompanhou ao vivo no Fox, né? Passou. Meu primeiro destaque é o Kevin Harvick, que conseguiu a corrida que era para ter sido dele no ano passado, mas graças àquele final bizarro, onde deu maior rolo lá, por causa de que a NASCAR tinha dado a bandeira amarela por uma garrafinha lá, daí ele achou que tinha sido o Keselowski que tinha jogado a garrafa fora. Um dos momentos mais bizarros de 2012 da Nationwide Series, todo mundo lembra. Naquele final, o Stenhouse Jr., que foi o pole da Sprint Cup nesse ano, em Atlanta, venceu. E o Kevin Harvick morreu na praia. Nessa vez, não foi a vez de Kyle Busch morrer na praia. Kevin Harvick andou muito, conseguiu mais uma vitória com o carro 33. E agora, chega a 40 vitórias, como o Léo falou. O meu segundo destaque aqui vai para dois carros da Turner. Um é o Kyle Larson, que fez uma grande corrida, terminou em quinto, muito sólido sempre. E o outro é o Nelsinho, que mostrou uma boa evolução. Tá voltando a pegar aquela levada que ele vinha de Iowa com os top 10 que ele conseguiu. Embora esses dois carros tenham sido pegos no pós-corrida, eu diria que foi positivo o fim de semana. Outra coisa que eu queria colocar aqui é o campeonato, né? Sam Horne Jr., Austin Dillon e Jared Sauder parece que e o Willie Smith parece que vão polarizar o campeonato até o fim. Bom, de destaque na prova, eu vou acompanhar os amigos aí. Gostei muito da corrida do Kyle Larson também, e principalmente do Nelson Piquet. Acho que a gente já conseguiu ver evolução no time número 30, né? Como equipamento e como time mesmo. E o piloto correspondeu bem quando teve equipamento confiável nas mãos. O Kevin Harvick sobrou, né, na prova. Ela foi dividida em dois setores, vamos dizer assim, né? A gente teve um domínio do Kyle Busch até um certo ponto da prova, digamos assim, da volta 1 até a volta 50, por ali mais ou menos, e depois o Kevin Harvick tomou a prova nas mãos e terminou de completar o trabalho, né? Pouco a se dizer, porque a gente viu claramente que ninguém tinha equipamento para chegar no 33. No final ainda ele chegou de dar uma ameaçadinha, parecia que ia pegar, mas não teve jeito não. A prova era do Kevin Harvick mesmo, a equipe trabalhou perfeita durante toda a corrida, né? E apesar de ter arriscado um pouco no fim, conseguiu trazer a vitória. Como o Hélio mesmo comentou, né? Até que enfim, né? Porque ano passado foi aquela bagunça com o Brad Keselowski, ele acabou ficando magoado demais, o Kevin Harvick, por ter perdido aquela prova. E números impressionantes do Kevin Harvick na Nationwide, né? Se corresse mais vezes aí, talvez poderia ser o cara para não ter deixado o buchinho ser tão dominante nessa categoria como é, né? Falando um pouco já do campeonato, adiantando, porque a prova em si mesmo não teve grandes emoções, assim, vamos dizer assim, né? Tivemos quatro bandeiras amarelas apenas, né? Uma foi o acidente do Robert Richardson no começo, Casey Kane rodando, né? Na volta 44, uma por detritos e um acidente muito forte do Jeff Green, né? Que alguém lembra por quem que ele foi tocado? Se vocês puderem puxar pela memória aí, vocês têm lembrança quem Eu não lembro, não. tocou o Jeff Green? Você se Não lembro, não. recorda? Eu tô com o nome na minha boca aqui, isso aqui Ah, eu. tá. Foi o Ken Butler. Ken Butler Isso, estava Ken no Butler número terceiro. 24. Ô, Exatamente. Léo, esse Ken Oi? Butler, naquele ano que a gente tava falando da Arca, do Scott Speed, do próprio Stenhouse Jr., ele competia, né? Chegou a ganhar corrida nesse ano, né? Na Ele ganhou uma Arca. corrida aquele ano lá. Ele ganhou Perfeito. Toledo. Ele e um outro irmão, né? Que agora eu esqueço o nome, né? Não é? Divide-se carro 24. Um Butler também. É a RS3 que chama a equipe, não é? Se não me engano, o Tony Eury Sr. tá trabalhando com eles agora. Eu acho que o Tony Eurycinner tá trabalhando no 23, não é? Do Robert Richards. Não sei. Foi informação Para da mim semana passada que eu vi. que Não, tava quem no. teve. Quem tá no 24 é o Bobby Brown. Eu acho que o Tony Eurycinner tá trabalhando no 23 com o Robert Richardson. Bom, E de qualquer forma, o Robert isso. Simpson Jr. apareceu também na corrida, né? Pra variar. Rodando novamente, né? Mas É, apareceu. rodou. É, o Tony Euro, o sênior. Tá Isso. com. Não é o novinho, não. É o sênior. É o Tá sênior, com ele. tá no 23, né? É, o velhão. Tá com Isso, é ele. um excelente crew chief. É um dos Então, ó. melhores da NASCAR. Eu não sei quem tá com esse cara. Você vê, né, cara? Mas por causa de romperam relações lá na Júnior, né? Não sei por que também, mas. Ah, mesmo assim, tem tanto carro, o carro que precisa de um cautif bom lá na Sprint Cup, ou na própria Nationwide, se um cara de um cautif decente, ele tá lá no Robert Richardson Jr., que só roda mais uma vez. Vamos ver se ele define um rumo melhor para a equipe do Robert Richardson. Que é uma equipe guerreira, né, cara? Querendo ou não, os caras inscrevem carro todas as provas, né? É uma Inscreve na equipe. Nationwide e inscreve em grande parte das provas da É Sprint uma Cup. equipe que tá sempre aí, sempre aparecendo aí. Nunca ganhou uma corrida que tem como melhor resultado dois top team. Isso é importante porque agora a gente deve, com a melhora da economia, a gente já conversou isso, a gente deve ter mais equipes, né, se inscrevendo, e a gente vai ter número maior de carros. E acho que são importantes as equipes que correm para terminar a corrida, no caso a equipe do número 23, ela não faz start and park, né? Eu acho que talvez o Tony Oresina pode vir a levar um upgrade, vamos dizer assim, para essa equipe, porque como você disse mesmo, teve uma era de ouro o Tony Oresina com o Dale Jr., né, no início dos anos 2000, vamos dizer assim. Ele apadrinhou, né? E ele é assim um grande crew chief, né? Ele com o carro número 8, ele foi muito vitorioso. E ele conhece, né? E é até curioso, porque, se eu não estou enganado, ele está prestando consultoria para o time número 23, que é do Robert Richard Sr. também, que inscreve carros na Sprint Cup. E como eu já tinha lido ano passado, perdão, como eu tinha lido no começo do ano, se falou muito que quem é da old school, vamos dizer assim, do Gen 4, né, da velha escola, da geração 4, podia passar muito acerto para esses carros da geração 6, né? Diz que tem muito acerto, que é muito próximo do que era conseguido na era pré-cote, vamos dizer assim, né? Antes do cote. Então acho que o Eurosenior sim dá uma força grande para esse tipo de equipe que está querendo crescer, né? É verdade. Só passar o resultado aqui então, rapidamente. Então foi vitória do Kevin Harvick, foi soberano, liderou 132 das 195 voltas. O Kyle Busch chegou em segundo, liderou 57 voltas. Sam Hornish Jr. foi o terceiro, não liderou volta. A gente teve o Kyle Larson fazendo aquela velha manobra que ele faz de sempre se segurar na pista para liderar uma volta num pit stop aí. Com isso, ele foi o segundo melhor piloto da regular da Nationwide, marcou 40 pontos, né? O que não fez ele avançar muito no campeonato, mas que faz ele descontar uns bons pontos para quem está ali perto. Aí a gente teve liderando volta também o Austin Dillon, que foi colocado por vocês como grande favorito e acabou não vencendo. Regan Smith liderou uma volta também. O Michael Anelli liderou duas voltas. A gente teve o Jeremy Clements liderando uma volta também. E foram só isso aí. Também pilotos que lideraram a volta. Domínio absoluto de Kevin Harvick. E um domínio no início da prova de Kyle Busch. Não dá nem para dizer que ele morreu na praia, né? Porque não chegou a ter tempo de ficar tão perto, né? Exatamente. Porque o Harvick foi impressionante. Lembrando que o Harvick largou em 20º lugar. Kyle Larson largou em 13º, terminou em 5º. Cara, é impressionante como esse cara se acerta, né, no decorrer da prova. Como ele tem isso, como ele tem a mão do negócio mesmo. Só levar em conta que na última relargada, né, a quinta colocação que ele conseguiu foi meio que na raça dele. Ele saiu um pouco mais de trás, acho que nono, oitavo, e ele conseguiu essa colocação fazendo uma linha de cima ali. Isso, porque teve gente que parou, né, para trocar pneus nessa última parada, que o grande problema em Atlanta foi pneus, na verdade, né? Isso mesmo, mas voltando aqui, para quem não... até ia fazer um post no meu blog, só que por preguiça e falta de tempo, que agora eu tô ficando o dia inteiro na faculdade, acabei não fazendo. Para quem não lembra, o Kyle Larson, ele apareceu para todo mundo há um ano atrás, em Atlanta, correndo pela Truck Series. Até no dia que o nosso grupo de amigos estava no próprio Twitter, né? A gente se perguntava, o que era aquele carro 4 maluco andando por fora ali, que Atlanta tem várias linhas, né? O asfalto já pegaço, raspando no muro, com aquele carro totalmente traseiro, passando todo mundo por fora. Aquele dia ele chegou em sexto ou sétimo, não lembro direito. Mas passando carros mais rápidos, mais fortes que ele. Aquele dia em Atlanta foi digamos que a primeira vez que todo mundo começou a prestar atenção no Larson direito. Daí depois veio o Phoenix, que ele quase ganhou. Homestead, onde ele deu show. Andou pau a pau com o Kyle Busch. Até num duelo com o Nelsinho, fez o próprio Nelson Piquet errar, vocês lembram, né? E no final acabou se acertando o coitado do Ty Dillon, né? Para você ver, né, como há um ano atrás o Larson era só mais um jovem piloto da KNIST. Naquela época, se não me engano, ele não era nem líder da categoria ainda. Era o Moft que liderava naquela então, só mais uma coisa para encerrar o Larson, na minha visão. É que você vê como que são as coisas. se tivesse dado tudo certo para ele, no que ele imaginava em abril do ano passado, ele tava fazendo a segunda temporada na KN East, brigando por um top 5, top 3, mas aconteceu toda essa coisa louca e hoje ele é considerado uma das grandes estrelas de 2014, né? Uma das grandes contratações, grandes mudanças. E só colocando um parênteses aí, tô achando que ele vai pegar um carro até redondinho na Sprint Cup, hein? Então, para vocês verem, né? Como que às vezes existem o tal do karma, né? O tal da estrela do cara. Mas, sinceramente, eu tô bem ansioso para ver ele correndo. E detalhe, né, Pedro? Ele vai continuar correndo em praticamente tempo integral pela Nationwide Series. Eu só não sei se ele vai, com certeza, ele deve optar por disputar o campeonato da Sprint Cup. E pode acontecer uma coisa desagradável a muita gente. Que um piloto chamado Caio, Cup Driver da Sprint Cup, continuar ganhando corrida. Só que dessa vez não será mais um Bush, será o Larson. Será o Larson. E ele já deve estrear na Sprint Cup ainda esse ano, ainda provavelmente no número 51. Isso, né? Já tem um pré-acordo. Já sabe, oi? Já sabe quando ou não? Não sabe. De 51 definir... ele vai estar? Mas não definiu as etapas ainda. Ele é provável, o Chip Ganassi falou que é provável. Mas... Eu chutaria Martinsville. Mas ele deve fazer mais de uma corrida. Ele deve fazer uma corrida em dois tipos de circuito, pelo menos. De uma e meia... E um mais curto. Talvez Phoenix, quem sabe. Mas ele já vai fazer esse ano. Porque de certo mesmo no 51, só tem o Allgaier em Chicago, em Talladega e em mais uma que vocês têm que me lembrar agora. Homestead, o Texas. Não, eu não lembro. Acho que é Texas. Texas. Eu acho que o Truck Jr. tem corrida também lá. Ryan Bem Trucks. Possível também. Bem possível. O Ryan Trucks, né? Mas não definiram ainda, mas o Larson sim deve correr. Uma grande decepção para mim no final de semana foi o 22, cara. O 22 ele não apareceu na prova, assim. O Joey Logano ele chegou a... Virou um gatinho na corrida. Ele se colocou em segundo na prova até quando ele teve o problema de pneu, né? Que o pneu dele acabou estourando e ele deu no muro. E mesmo assim ele parou na hora certa, né? Porque já estava entrando... na janela de paradas e ele conseguiu entrar no box e o prejuízo foi pequeno, mas depois no decorrer da prova o rendimento não foi tão bom, né? E ele acabou ficando para trás e nem de perto, assim, para andar junto com o carro 54 e carro 33, né? Eu achava que ele tinha chance de vencer. Pedro, só voltando no Larson, aqui eu tenho uma estatística aqui do amigo americano aqui, o Taylor 64 lá, um amigo nosso americano que direto fica mandando estatísticas que eu não sei de onde ele tira. Então que o Larson vem forte. Nas primeiras 8 corridas do Larson na Nationwide esse ano, ele teve uma média de chegada de 18, né? 18ª colocação. Que foi um top 5, 3 top 10. Nas outras 16 corridas, né? As últimas 16 antes de Atlanta, né? Ele tem uma média de chegada de 8.9. 6 top 5 e 11 top 10. Pra gente ter uma noção assim, de como ele tá indo bem, o Sam Horne Jr., que hoje é um piloto super regular, que sempre tá ali, o Sam Horne tem uma média de 9.3 de chegada. Ou seja, é algo que chega a ser espantoso, não concordam? Isso nessa mesma época, nas últimas 16 corridas. Ele, dos 14 top team dele, 7 é top 5, né? O cara que tem melhor média de top 5, no caso, hoje, quem tem mais top 5 é o Brian Vickers, com 12, né? Mas o Brian Vickers tá sendo traído pela sorte, vamos dizer assim, né? Não vem dando sorte, na verdade, né? Ele terminou essa prova em 15º, né? Mas... Assim, quando parece que vai, não vai, né? E nessa corrida, por exemplo, ele não se encontrou. Ficou andando no pelotão do meio lá e... Na verdade, assim... Acho que o Brian Vickers também perdeu um pouco o foco, né? De Nationwide. E acho que ele já não vai mais para título de Nationwide. Acho que a gente resumiu, como você tinha dito mesmo ali, nesses 4 primeiros colocados aí. Sam Hornish, Dillon, Elliott Sadler e Smith, né? E eu achei que o Elliott Sadler ia acabar se dando mal nessa prova também, porque teve aquela série de problemas e tal, não sei quem, e aí 18º. Falei, putz. E achei que ele tinha condições de não se dar tão mal, na verdade, né? De chegar mais na frente. Mas os carros da Gibbs, quem andou na frente mesmo de verdade, foi só o número 54, né? Que o restante, 15º e 18º colocados. Se contar o carro da KBM do Parker Kligerman, a gente tem um 16º, né? Eles não fizeram nada melhor do que um 15º lugar. Corrida deles foi bem pobrinha mesmo. É, quem andou bem, né? Quem trocou, vamos dizer assim, então, no caso, foi a Turner, né? A Turner colocou os três carros entre os 12 primeiros, sendo o Kyle Larson em 5º. Eu até achei que o Piquet ia se dar mal no começo da prova, né? Porque o Piquet parece que tem uma tocada que desgasta bastante os pneus, né? A gente deu para perceber, porque o X da Ah. questão nessa prova foi isso, né? Foi desgaste de pneus, na verdade. Então, quem soube. E o Carl Larson deu para perceber que no começo dos stints dele, ele vinha perdendo rendimento, né? Ou se mantinha na posição que estava ali. E posteriormente, no final do set dos pneus, parecia que ele tinha conservado mais pneus, é onde ele tinha condição de avançar. E aí no final foi a estratégia de entrar e colocar pneus novos, né, que proporcionou para ele chegar em 5º lugar, porque tinham apenas 9 pilotos, se eu não estou enganado, 9 ou 8 pilotos na volta do líder, e daí quem estava ali brigando entre 5º, 6º ali, optou por trocar pneu e voltar com pneus mais novos para poder avançar, né, que foi a grande sacada do Kyle Larson. E o Nelsinho e o Allgaier fizeram o wave around e tiveram que se segurar com pneus velhos. Mas daí, quem fez o wave around não trocou de pneu, o wave around não trocou pneu, né? Não podia ir para os boxes, ficaram com pneus velhos, então não alterou a ordem das posições, né? Então, assim, acho que no, nessa última bandeira amarela deu pneu falou mais alto e acabou não fazendo tantas alterações assim de como a gente estava antes de ter acontecido a bandeira amarela, no caso. Eu acho que o ponto positivo da atuação do Nelsinho foi que a gente conseguiu ver ele andando no mesmo ritmo dos outros pilotos, né? Mesmo com equipamentos e desgastando, normalmente ele estava sempre andando na frente de um dos pilotos do top 5 do campeonato. É, eu acho que foi bem animador esse último fim de semana. Lembrando que Atlanta é uma pista que ele Também tem fiquei bastante super experiência. animado, viu? Então, Atlanta é uma pista que ele tem bastante experiência, né? Correndo na Truck Series já, duas vezes, né? Andando bem. Eu acho que, como eu falei, né? Não uma evolução, mas é mais uma corrida boa, né? Para você Então, ver é o que a gente tinha desempenho. falado, né? A gente tinha falado assim, de quando a gente vai poder ver uma diferença de comportamento, vamos dizer assim, que até onde a gente vai poder cobrar de verdade, né? Se o resultado não estiver vindo ou não, acho que já foi uma boa resposta, porque que a gente conseguiu perceber? A gente viu o Nelson andando um pouco para trás, né? Largou em 10º, talvez teria condições de chegar no top 10, sim. Mas o ritmo dos líderes atrapalhou um pouco, né? Quando colocou volta atrás, aí ter que fazer o wave around complicou, porque se ele tivesse na janela, quem sabe com pneus novos podia avançar mais. Mas como não aconteceu, o que eu gostei de ver foi a evolução dele durante a prova. O que a gente não via? A gente não via o rendimento melhorar, você está me entendendo? A gente não via o carro, se o carro estava ruim, ele ficava ruim a corrida inteira e ele ia acabar a corrida ruim, vamos dizer assim, né? O carro ia ficar ruim a prova inteira. Nessa você vê que teve oscilação, então ele largou bem primeiro. Primeiro ele treinou bem durante todo o final de semana. Foi bem nos treinos livres e foi bem no classificatório. Na corrida, a gente viu que ele teve esse, vamos dizer assim, ele sofreu um pouco mais com o desgaste dos pneus, né? Talvez pelo estilo de tocada dele, que ele estava tocado um pouco mais agressivo. Então aí veio perdendo rendimento, e parece que o Tryson, ele conseguiu entender o que o Nelsinho precisava para fazer o carro voltar a andar como vinha andando nos treinos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer assim, que parece que a gente já viu que o cara consegue interpretar o que o piloto quer e passar para o carro com mais facilidade do que o Chris tinha. Porque assim, se a gente viu um final de semana melhor E assim, tem uma série de fatores, talvez até a motivação muda, né, com a chegada de um cara novo na equipe e tal. Mas assim, do decorrer da prova, a gente viu que melhorou o desempenho. Então, assim, eles conseguiram mexer no carro de uma forma que o carro correspondeu, no caso, e o Nelsinho conseguiu corresponder na tocada dele. Então, assim, foi bem bacana. Eu acho que já foi uma resposta para algumas dúvidas que a gente tinha. Mas em Richmond a gente vai poder ver ainda mais, que foi para mim onde anteriormente ele tinha feito a melhor prova dele. Agora eu coloco essa prova, Fontana, e essa prova como as melhores provas dele na temporada, né? Vamos dizer assim, que é par de ovais, né? Eu queria dizer, mas tirando os mistos, nos mistos ele tem um destaque maior ainda. Leonardo Guina, e aí, acharam o Riggs Smith nesse fim de semana? Oh, acho que não, viu? Mas até que ele foi bem. O Regan Smith, ele é o Regan Smith, ele andou bem. Ele terminou com o de nono, que ele foi bem, sim. Ele até que fez no estalar dos ovos uma boa corrida. Não é o Regan Smith de sempre, né, que a gente está acostumado a ver, mas também não foi o Regan Smith das últimas corridas, porque tava Mas difícil, hein? eu posso falar uma coisa? Esses carros Pode. da Junior Motorsport, eles não me enganam não, cara. Esses carros não são tudo isso também. Eu acho que foi assim, foi meio um surto no começo da temporada, e aí ele pegou a mão muito fácil do carro, eu acho. E aí ele conseguiu chegar mais. E agora os outros pilotos acho que atingiram mais ou menos o mesmo nível de evolução que ele tinha atingido no começo da temporada. Porque se eu acredito que esses carros da Junior, eles estão ali pau a pau com os carros da Turner, em termos de desempenho, vamos dizer assim. Porque não é a Junior nunca tinha nem liderado o campeonato, até o Regan Smith se tornar líder do campeonato nessa temporada. Quer dizer assim, nunca foi uma equipe brilhante, nunca foi uma equipe de ponta. Foi uma Nem equipe quando o que... Dale Jr. Não, anda no exatamente. carro, o carro é É. brilhante. Mas Só só que assim, ó. um ou outro resultado bom ali. Eu só penso que eu não sei. Mas lá no Yelkat Lake, lá no Road America, lá foi ponto-chave. Lá ele se. Eu acho que o Egan Smith se perdeu de lá pra cá. Aí ele se encontrou depois, mas depois de Road America. Que aí ele viu, ele foi em Road America, ele teve um monte de problema. Aí depois Kentucky teve um monte de problema. Aí já começou a balançar a liderança do campeonato dele. Aí ele viu o pessoal encostando, viu o pessoal encostando. Aí começou a balançar, aí não sei o que aconteceu, que aí ele se perdeu. O Egan Smith acabou se perdendo no campeonato. Para mim, assim, o carro continua um carro bom de se andar. Só que ele tá perdido, ele ficou apavorado, não sei, alguma coisa assim, ele tá meio que perdido. Porque ele continua com um bom ritmo, com uma boa velocidade. Ele é um bom piloto, o Regan Smith, ele consegue andar bem, né? Só que, não sei, depois de Road America, ele é outro Regan Smith. É outro. A gente não consegue. É até difícil definir, mas depois de Road America, o que aconteceu? Queimou um incidente lá, ele se perdeu. Que ele vinha fazendo corridas boas, com problemas, lógico, mas corridas boas. Também não tinha nada de só ganhar, ganhar, ganhar, top 5, top 5. Foi assim, top 5 era um ou outro, né? Ele ganhou em Michigan, uma corrida antes de Road America, tinha ganhado em Michigan, né? Fez uma puta na corrida, ganhou, foi um excelente resultado para ele. Mas depois de Road America, descambou, descambou legal. Não, não, ele ainda não se encontrou de volta ainda com o carro ainda. Não, eu acho que não Só vai se não sei o que encontrar, para aconteceu. ser bem sincero, eu acho que não vai se encontrar mais, não. O problema do Talvez, Regan Smith é Pedro. simples, Léo. É fácil de entender o problema do Regan Smith. O problema do Regan Smith é que ele não tem top 5 no campeonato, cara. Ele tem só 5 top 5, 2 são vitórias. É, só O 5 top 5, isso que Sam importa. Hornet Jr. tem 11 top 5. E você vai fazendo um top 5. Vamos supor, chega em terceiro, o cara chega em sétimo, já são 4 pontos. Já são 5 pontos ali, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Em 20 provas, você tira 100 pontos. E hoje a distância, o Regan Smith chegou a ter 51 pontos de vantagem. Hoje a gente tem ele com menos 29. Isso soma 80 pontos. São 5 para 11, são 8. São 8. São 8. São seis top fives de diferença. É, então são 80 pontos, foi o que a gente falou. Talvez em 10 provas ali ele perdia 8 pontos por prova. Então, e aí foi caindo, foi caindo, foi caindo o Ah, as rendimento. corridas de. E não Foi adianta. E não adianta. Rogério Américo cantando, que foi a chave do campeonato dele. Foi o Vitória. que matou o campeonato dele. Vitória não determina campeão nesse tipo de campeonato por, vamos dizer assim, por pontos corridos, né? Sem ter playoffs ou chase. Então, quer dizer assim, é importante ser consistente. O número de top fives é importante nisso aí. Pedro. Vitória não é tão importante, porque, vamos dizer assim, é até burro, vamos dizer, falar assim, né? É, que vitória não é importante, mas você tem 3 pontos de bônus apenas nesse tipo de pontuação que foi implantada agora. Mas mesmo assim, nesse tipo de campeonato, o que manda é regularidade, é chegar na frente. E então, o número de top fives do San Hornet Jr., além dele ter mais top teams, ele tem 18, desses 18, 11 são top 5. O Regan Smith tem 15, e desses só 5 são top 5. Então, vamos dizer que 50 pontos, talvez 50 pontos, talvez 40 pontos, a gente coloca já nessa conta, que foi descontado. E fora os maus resultados que o Regan Smith teve com quebras e tudo. E lembrando que o San Hornet Jr. também teve problema de quebra, né? Que foi em Indianápolis. E o número de abandonos do San Hornet é maior. O Regan Smith, de fato, não abandonou nenhuma prova. Todos eles chegou até o final. O San Hornet, não. O San Hornet abandonou duas provas. Duas provas. E o San Hornet também tem que lembrar que o San Hornet, ao contrário do Regan Smith, o San Hornet tem apenas uma vitória, né? Venceu só em Las Vegas. Isso. Depois não venceu mais. Aí teve aquelas corridas lá que ele ficou em segundo, que atrás do carro 22, três corridas, que foi Chicago, Iowa e Watkins Glen, né? Então, aí você conta, você vai contando que o Regan Smith chegou em Seria quarto, vitória do em São Lourenço quinto e aqui, ó. tal, então é complicado. E só que assim, é isso que eu quero que vocês entendam, que a regularidade é muito importante nesse tipo de campeonato. Mesmo com a alteração da pontuação, que para mim tirou um pouco o valor da vitória, vamos dizer assim, o ser regular é mais importante do que talvez o número de vitórias em si. Porque o Regan Smith, se você for ver, ele tem 2 vitórias. Aí tem 5 top 5. São 2 vitórias, 3 resultados entre os 5 primeiros. E aí ele tem 10, tem 15 resultados de top team. Daí são 2 vitórias, 3 top 5 e 10 top 10, para ser literal, no caso, assim. Então, quer dizer, eu acho que é pouco perto do que o San Hornet fez, né? Que o San Hornet tem 1 vitória. Aí são 11 top 5s, então são 10 resultados entre os 5 primeiros e uma vitória. E daí são 18 top 10s. Então são, desses 18 top 10s, são 10 entre os 5 primeiros, mais uma vitória. E aí são 7 resultados entre os 10 primeiros. É muita regularidade. Em 24 provas, ele tem 18 provas entre os 10 primeiros. Por isso que ele está liderando o campeonato, por isso que ele tem folga. E aí o que falta para o Austin Dillon e para o Elliott Sadler? Vitória. Daí é onde a vitória é importante. Porque eles têm um número de top 5 bacana, inclusive, são 8. Né? Já são mais regulares do que o Regan Smith. Concordo, viu, Pedro? Concordo com você. O Regan Smith, ele precisa fazer a partir de agora, né? Dessa corrida para o final do ano agora, que agora faltam 10 provas, se não me engano, né? Vai faltar 10 provas agora. Aliás, vai faltar 9 corridas agora. 9 corridas. Agora, 9 corridas. Agora é a hora dele do Regan Smith partir para cima. O Regan Smith vai ter uma vantagem, porque agora vem corridas que favorece ele. Porque eu vejo o Regan Smith muito técnico, pista de uma milha e meia, né? Então, assim, ó, ainda vai ter Chicago, vai ter Kentucky, vai ter Kansas, vai ter Charlotte, vai ter Phoenix, perdão, vai ter Texas. São corridas que favorecem bastante o Regan Smith. Agora, se ele vai andar bem, se ele vai ganhar, nós não sabemos, né? Mas assim, vai ser uma corridas boas que ele pode surgir melhor nessas corridas. Ele pode talvez voltar a lutar pelo título. Só que agora, antes que ele tinha uma gordurona para todo mundo tirar dele. Agora ele vai ter que queimar gordura para chegar nos caras agora. É para chegar lá no Austin Deere, para chegar no São Lawrence Jr., no Eletrizado, para poder lutar pelo título. Porque o Regan Smith agora ficou, digamos que um pouquinho para trás, para apenas 9 corridas, que o campeonato está começando a ficar naquela reta final. Corrida toda, uma semana assim, daqui a pouco vai começar uma semana assim, uma não já, né? Mas assim, tem todo final de semana, tem corrida no meio de setembro, então tá assim, começando a chegar já no, na parte final do campeonato. Tá na hora dele começar já a pensar mais no campeonato. E falando em campeonato, já pode falar já, o Pedrão, pode puxar o gancho do campeonato da National Wide aí já. Então, pontos tá assim. São Hornish Jr. chegou a 800. Nós não tivemos alterações entre os 6 primeiros, para começar. Né? E o Kyle Larson ganhou uma posição, ultrapassando o Brian Scott. E o Nelsinho Piquet ganhou uma posição, ultrapassando o Alex Bowman, que era o que a gente tinha mais ou menos definido ali como meta dele, talvez. E porque são 83 pontos para o Parker Kligerman, é muito para ser tirado nessas provas que faltam. Não é impossível, mas o Parker Kligerman tem que dar muito azar, né? Vamos dizer assim, né? Para ele chegar no top team. Mas eu acho que a briga é essa aí mesmo, pela 11ª posição, uma briga direta com o Alex Bowman, que vem dando muito azar, né, nessas duas últimas provas. Então, o São Hornish Jr. se manteve na liderança do campeonato com 842 pontos. O Austin Dillon vem com 832 em segundo. O Elliott Sadler tem 816, já vem 26 pontos atrás do São Hornish Jr. O Regan Smith tem 813, 29 atrás do líder São Hornish Jr. Justin Allgaier já vem um pouco mais afastado, 47 pontos atrás do Hornish. E o Brian Vickers vem 52 pontos atrás. O Kyle Larson ganhou uma posição com o quinto lugar, vem 67 pontos atrás, empatado com o Brian Scott. E o Trevor Bayne é o nono, 71 pontos atrás. Daí a gente já vem para o pelotão do décimo para baixo, que é o pelotão que já não tem chance para mim de título. Parker Kligerman, 118 pontos atrás do San Hornish. E o Nelsinho Piquet, 11º, 201 pontos atrás do San Hornish. E o Nelsinho leva agora 3 pontos de vantagem para o Alex Bowman na briga pelo 11º lugar. E o Parker Kligerman leva 83 pontos de vantagem para o Nelsinho. Por isso que eu acho que é muito difícil ele se mexer dessa posição aí. Acho que a briga é entre Alex Bowman e Nelson Piquet mesmo, e pelo 11º lugar. O Pastrana então tem... Peraí, só terminando. O Pastrana tem menos diferença pro Nelsinho do que o Nelsinho tem de... Tem, do que o Nelsinho tem pro Kligerman. É, não. O Pastrana tem pro Nelsinho 76 pontos, é isso mesmo. E o Nelsinho tem 79, 81 pro Kligerman. É, o Nelsinho tá levando pro Kligerman 83 pontos. Hoje. 83 pontos. 83 pro Kligerman e... É isso mesmo, 83. Ele leva pro Kligerman. É, pro Kligerman, se continuar tendo um azar que ele vem tendo, os problemas que ele vem acontecendo com ele, né? O Kligerman deve cair desse top team aí. E o Nelson deva subir o Nelson. Porque o Alex Bowman, para mim, o dinheiro da Rabia acabou. O dinheiro da Rabia acabou. Os caras agora estão com o carro mais meia boca para terminar o ano. Porque o que eles tinham para fazer já foi feito já. Então, assim, o dinheiro da Rabia, para mim, acabou agora. Agora é só completar um ano aí com as corridas, fazendo o possível do possível para fazer o melhor, né? Então, assim, só falando um pouquinho do campeonato. Foi um campeonato que... Foi uma corrida que, para o campeonato, a única pessoa que foi a maior beneficiada nela toda, né? Um piloto, né? Foi o San Hornish Jr., que agora as vantagens dele para os outros pilotos aumentou. Aumentou a vantagem dele para o Austin Dillon, para o Elliott Sadler, para o Regan Smith, né? Essas vantagens aí aumentou. E o Kyle Larson foi que ganhou uma posição, né, Pedro? Como você tinha falado, o Kyle Larson ganhou uma posição que, assim, não ganhou. Ele está empatado com o Brian Scott, que mesmo número de pontos, 775 pontos, Só que o Kyle Larson tem 7 top 5 e o Brian Scott tem apenas 2 top 5. Por isso que o Kyle Larson subiu para sétimo e tá na frente dele, né? Tá na frente do Brian Scott, por causa do número de pontos empatados e a desempate é o top 5. E o Trevor Bayne, né? Que o Trevor Bayne tem aquele, no, assim, no contexto geral, o Trevor Bayne tem que ele. Querendo ou não, ele ainda acabou a diferença aumentando dele o primeiro, né? A diferença dele aumentou pro primeiro, mas se eu não me engano, a diferença dele do Trevor Bayne pro Brian Scott diminuiu. Diminuiu mais um pouquinho. Ele está coladinho Léo. agora, tem só 4 pontos de diferença. Antes era mais. Acho que era 7 ou 8 pontos, eu acho. Pode falar, Ed. O Bane, ele. Não tem o número completo aqui, mas o Bane, ele acabou ultrapassando o número dele de top 10 de 2011, que tinha sido 14, né? Agora ele chegou ao 15º top 10 dele. É, o Bane tirou 3 pontos em relação ao Brian Scott nessa prova. O Trevor Bane marcou 37 e o Brian Scott marcou 34 pontos. Foram só 3 pontos que ele tirou só. Vinha Bem 7. emocionante. Vinha 7 atrás. Mas eu acho assim, eu acho que a gente tem tudo para o campeonato chegar em Miami com 3 ou 4 pilotos na briga. E eu acho que não vai mudar muito do que a gente tá vendo ali entre Sam Hornish, Dillon. O Sadler, cara, o Sadler é complicado, cara. Ele dá, sei lá, a equipe dele parece que se perde. E eu não sei como que é o esquema de investimento da Gibbs ainda não entendi isso aí. Nós louca dele, né? E, por exemplo, essa prova mesmo aí, ele tava ali andando bem, top team. Aí o carro ficou ruim, caiu lá pra trás. Aí veio brigando com o Nelsinho ali, ficou pau a pau com o Nelsinho e tal. Quando parecia que ia entrar no top team de novo. Aí acho que foi um problema de pneu que ele teve, né? E aí desceu lá para trás de novo. Então quer dizer assim, não sei o que acontece no time número 11 e o que acontecia no time número 2 ano passado, que não sei. O Sadler parece que ele tem uma nuvem negra ali rodando em cima dele ali. Parece que ele vai bem, não vai mal na verdade, né? Porque ele é bi-vice-campeão e tá brigando de novo pelo título. Mas a gente não consegue ter confiança no que ele vai chegar para ser campeão. Falar, não, ó. Bater na madeira e falar assim, não, o Sadler vai ser campeão mesmo esse ano, como o Léo tá afirmando e acreditando, mas assim, eu não sinto firmeza, a palavra é essa, não dá para sentir firmeza. Eu acho o Sadler muito. Eu diria que o Sadler é o Mark Webber da Nationwide Series. Quando parece que vai e acontece alguma coisa, acaba não indo. Mas tem 9 corridas e Pedro, do jeito que a gente vê essas histórias, como a do fim de semana agora, que o Harvick vencendo na pista onde ele perdeu o ano passado daquele jeito lá. Tipo, como a gente viu o Kyle Busch vencendo em Watkins Glen depois de 2 anos terríveis, o um final terrível. Quem sabe o tabu do Sadler esse ano não acaba em Phoenix. Imagina ele dar uma louca, ele é campeão em Phoenix. Porque como essa pontuação da Nationwide Series é louca, pode chegar faltando 3 corridas com 3 pilotos separados por 20 pontos. E você sabe como que é o NASCAR, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. A própria Nationwide Series, que digamos que é muito lógica, né? Que assim vai estar o 54. Pode estar um. Não dá no dia, o carro bateu, tanto que o carro Então, 54, algumas semanas perdeu a liderança no carro de campeonato. porque se a gente for olhar aqui, ó, são 29 pontos do Smith para o Sam Hornish. É completamente tranquilo para ser tirada, tipo, 3 pontos por prova. Para chegar a 8 provas, 8 vezes 3, 24, para chegar 5 pontos atrás, vamos dizer assim, no campeonato. E isso pode ser tirado numa prova só, caso o Sam Hornish bata no começo da corrida. E aí o Austin Dillon vai assumir a liderança, vamos dizer que tudo se mantém, o Elliott Sadler vai chegar perto. Então quer dizer assim, tem tudo para chegar em Miami bem embolado o campeonato. Mas assim, talvez o Smith tenha que pensar num trabalho de formiga, né? Terminando na frente do Sam Hornish ali e na frente do Austin Dillon e do Elliott Sadler, terminou a prova bem na frente, tira os pontos, aproveitar, não pode chegar mal, senão a gente vai chegar com o Sam Hornish se mantendo dessa forma regular que ele vem sendo. A gente vai chegar com o Sam Hornish com uma situação até confortável, né, em Miami. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que eles vão chegar bem embolados até Miami, que são 9 provas, né? Então nessas 8 provas a gente vai ter muita coisa acontecendo. Só para terminar minha parte sobre o campeonato, uma pergunta para vocês dois. Teve algum piloto que ganhou alguma série da NASCAR e a Indy? Que foi campeão? É, de qualquer série, da Nationwide, da Truck Series, que venceu a Fórmula Indy. Que foi campeão na Fórmula Indy? Ainda não. Não, né? Nem título, não. Ele venceu a IRL, verdade, né? Isso, a Indy, né? É, fundiu, é verdade, é Tony Stewart. Ele venceu em 96, né, perfeito. A IRL, né? Perfeito. É porque essa, sempre eu me confundo com esse negócio da fusão da Indy aí, é verdade. É tudo uma coisa só. Unificou, né, na verdade, né? Faz a pergunta que eu fiz verdade, um dia daquela coisa da Gredão. Foi assim, ó. Na verdade, foi assim, ó. Em 95 você parou. Aí ficou a kart, né? Aqui para nós no Brasil ficou a kart. E ficou a IRL, né? Aí isso aí foi protelando um bom tempo. Aí agora as duas se juntou de novo. Mas a IRL, né? Foi um bom tempo. A IRL mudou várias vezes de nome. Foi IRL, depois passou a ser IndyCar. Aí, para nós, o Brasil sempre isso. Foi Fórmula Indy, só, né? Só confirmando. O Tony foi campeão da tá como Fórmula Indy aqui no site que eu utilizo aqui, o Racing Fix. É, então. Tá como já campeão da Indy, na verdade. Já como Fórmula Indy. Isso, em 1997. Foi um campeonato de 10 provas, o Tony Stewart venceu uma. Em 96, eu penso eu que foi o Salazar? Rob Bill, será que não foi? Não, 96 não. Foi dois pilotos, Boskalkins e... Ah, é, foi dois pilotos, verdade, foi dois pilotos. Foi Boskalkins e Scott Sharp. Isso mesmo. Historicamente foram realizadas 3 provas, né? Boskalkins venceu uma corrida. E o Scott Sharp não venceu nenhuma corrida. Deixa eu ver se... Só número de pontos, a gente... 82 pontos os dois marcaram, dividiram o título. É bem lembrado. Três corridas, né? Bem lembrado. Foram apenas 3 provas disputadas. Bom, mas E aí, peraí, só terminando aqui, que revelou para todos os fãs da NASCAR o grande JJ Ely, né? Verdade, JJ Ely veio de lá, oriundo de lá. Então, Tony Stewart confirmando, então, Ely, já teve, então o Sam Hornish não vai ser o único. É. E lembrando que o Sam Hornish foi campeão na era IRL ainda, né? É, 2001-2002, né? Exatamente, na RRL também. Então, na verdade, desde a fusão a gente não vai ter, e na era kart a gente não teve. A gente teve pilotos vencedores de provas, como o Johnny Rutherford, o AJ Foyt venceu provas, e o Mario Andretti também venceu. A gente tem o Montoya, que venceu pela kart. Almendinger. Almendinger agora também, que venceu na Nationwide também. E quem mais? Danica Patrick? Não, né? Não. Essa ainda não vai ser. Mais fácil, Max Pops. É. Mais fácil. Vamos ligar a mão da Danica Patrick. Depois a gente fala da Danica Patrick. Mais uma prova digna dela no bloco da Sprint Cup a gente vai falar. Bom, acho que pra Nationwide é isso aí, né, moçada? A gente até estendeu demais, né? Que a corrida não foi lá tão assim, aquelas coisas, né? Foi uma corrida típica de sábado à noite, onde que um carro dominante ganhou a corrida e não teve tempo para acontecer mais nada. E não teve... Tanto é que até se vocês quiserem ver, dá um pulinho lá na Dead Race Brasil, que eu postei uma figura, né, que o pessoal fez, é o símbolo da Nationwide e o cantinho assim, Cup, né, Nationwide Cup, né, é o que realmente que é o que tá virando, né? Tá acontecendo. A Nationwide tá virando isso. Foi até que eu tinha falado semana passada, né, eu frisei bastante semana passada, porque, assim, ó, temos 4, de 24 corridas, apenas 4 pilotos que disputam o título da Nationwide venceu, entendeu? É muito baixo. Eu penso que é uma média muito baixa. Deveria ter mais pilotos que disputam o título vencendo, né? E vem ficando muito chato. E porque, assim, geralmente, o cara que larga, do piloto da Cup que larga, né? Ele sempre larga com o carro assim, dominante. O cara vem com o carro para dominar mesmo. E toda corrida foi assim. Toda corrida que o Driver Cup largou, ele dominou a corrida. Para mim tá ficando cada vez mais chato. Acredito que quando que vem se continuar assim, em 2015, a NASCAR muda. Mas é ficar batendo nessa tecla, a gente já falou bastante sobre isso aí. E, na minha opinião, teria que já ter mudado, teria que mudar em 2014 já. Limitar o número de provas por piloto da Sprint Cup na Nationwide. Não sei o que vai ser feito, mas eu acho que seria interessante sim mexer já, tá bem bacana. Eu acho que é isso, eu acho que a gente não tem muito mais o que falar, a gente até alongou bastante o bloco. Se o Hélio quiser finalizar com algum comentário. Isso aí mesmo, pessoal. Então, beleza, vitória de Kevin Harvick, que nada mudou no campeonato, com exceção do Kyle Larson ter subido uma posição e o Nelson ter ultrapassado o Alex Bowman. A gente vai voltar pra gente falar pra gente falar aquela loucura que foi a prova da Truck Series no Canadá, em Bowmanville, lá no Mosport. Nelson ganhou a posição no campeonato. Bom demais, velho. Bom demais. Tá subindo, tá lá. Singing sweet home Alabama all summer long. Catching wall up on the dock.